Salomão disse para mim: desta eu vou me assinar, e esta é a verdade pura do mundo, não tem igual. E esta é a verdade pura do mundo, não tem igual. Salomão disse para mim: desta eu vou me assinar, e esta é a verdade pura do mundo. Professor.